mulheres e de musas, como Maria e Mozeira. Z, zumbido de zumbi e dos zulus que passaram por cima de feitiços e sujeiras. U, de união que tem a força, mas que nunca é usada com a mesma intenção. R, de rap de raiz e dessa rima que é tão rara que não para e vem mudando a sua visão. I, do insano inimigo indesejável que não usa inteligência quando tem má intenção. M, M, Z, Z, U, U, R, R, I, se segure porque agora vem o bom. S, de secreto, de Swahili, de saúde, saudação ao meu senhor e meu amigo Suisaki. A, a arte, a amizade e a atenção pelo amigo é um sentimento que não pode ser de Araki. N, de negros que lutam nessa nação contra ataques de bruxos venenosos como Naja. A, de axé as entidades de Aruanda que da vida e do caminho sempre o mal elas despacham. S, S, S, A, N, A. S, S, S, A, N, A. S, S, S, S, A, N, A. S, S, S, A, N, A. Cabeçuda, decisão, reformação intensa e viva como a luz que acende páginas, as lâminas de fatos. Disparo ultimatos pra que rendam-se tiranos. Eu ergo vários planos sem nenhum dinheiro além do meu de volta. O príncipe plebeu que ganha o mundo passo a passo. Compare minha Picasso nas rimas que te ofereço sem preço ou endereço fixo. Eu escrevo por razões que me separam de você, mas eu separo de você apenas fato e argumento. É natural que me desenje mal de monte. Eu crio pontes tipo a de Lenine, firme como socos de bomba. E ali, antes do mal de Parkinson, eu sou Isaki Anderson. Noticiário duro, porém limpo e esperançoso. Seu flow é cabuloso, mas seu coração não vibra com o que sai da caixa acústica. Atividade lúdica? Não, experimento de ambição, literatura e evolução. Dízima na divisão, 100% fora do padrão, irmão. Do bairro pra cidade, da estrela pra constelação.